noite a disfarçando as minhas mágoas, vou beirando o córrego d'água que travessa o meu pomar, e fico ouvindo o choro triste do corguinho, que é o canto que embala os ninhos, que é o violeiro do luar. E fico ouvindo o choro triste do corguinho, que é o canto que embala os ninhos, que é o violeiro do luar. Porque eu já tive tal e qual esse corguinho, quem ouvisse a voz do pinho que eu fazia soluçar, e bem igual com essas águas diluridas no corguinho desta vida, também tive o meu luar. Noite inteirinha, sem sentir o passar das horas, fico ouvindo a água que chora, abraçadinha com o luar. E tenho inveja desse amor tão apaixonado, que me faz lembrar o passado, quando eu tinha alguém pra amar. E tenho inveja desse amor tão apaixonado, que me faz lembrar o passado, quando eu tinha alguém pra amar. Porque eu já tive tal e qual esse corguinho, quem ouvisse a voz do pinho que eu fazia soluçar, e bem igual com essas águas diluridas no corguinho desta vida, também tive o meu amor.